sou eu para estar aqui e te dirigir a minha oração. Eu errei, de ti me afastei, deixei-me enganar por meu próprio coração. Eu sei que não mereço, meu pecado reconheço. Eu caí em tentação, mas quero me levantar. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar, ter novo coração, e nada vai mudar. De ti me afastei, deixei-me enganar por meu próprio coração. Eu sei que não mereço, meu pecado reconheço. Eu caí em tentação, mas quero me levantar. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar, ter novo coração, e nada vai mudar. Entrego em...